要要要啊啊啊啊啊要要要要要啊啊 CJB。 O mundo é um moinho, os loucos se encontrando pra se perder, se perdendo pra se encontrar no mesmo caminho. A vida é uma grande coleção de cicatrizes, de murros em facas de ponta. Faço um 10, abro a janela, sento uma vela, vejo o que fez um bom dia na favela. Vejo os na sequela, se sentindo bem, meio as mazelas, se escondendo por trás dela. Reflito, logo existo, o que temos e não passa na TV registro. Alquimia periférica, ritual da fogueira, transcendendo o astral espiritual. Homem segue causando graves mudanças climáticas, enchente, aquecimento global. Achou natural causar pra si própria natureza tanto mal, distorce os fatos no jornal, tornando homens animal. Até parece plena pré-história, era glacial. Homo sapiens preso dentro de suas cavernas, privados da verdade. Olho que tudo vê, quer que você chegue e não se enquadre nessa realidade. Eu ajuntando conhecimento empírico, vivência exposta ao que fortalece a mente e espírito. Vivemos o apocalipse final, meu pote ferve quando escrevo, causa o ápice mental. Eu vejo homens que enganaram homens, que foram enganados por outros homens. Esses homens ligam a ascensão ao poder, ódio gerado acumulado do rancor desses rancores. Na quebrada que se encontra os profetas de roupa larga, um gibordi no pé, outros com mic na mão. Os envolvidos na profissão, perigo a fichação, com a igualdade e liberdade de expressão. Sinto dentro de mim um semidemônio Deus, atenção e amor pelo lado de Jah. Minha mania de rebeldia vem do lado de Lúcifer. Não deixa os espíritos opacos apagarem a luz que reside no fim do túnel. No estado que se encontramos, só amor salva, tio. As pessoas andam de cabeça baixa, não se cumprimentam, só preocupadas com que pensam. Só preocupadas com o que pensam. Pode ser feito agora. Só preocupadas com o que pensam.